Avisa eles que o sinistro não morreu. Avisa eles que o bagulho tá doidão. Os comédia e os pilantra se escondeu. Só ficou o chapa quente na missão. Mixtape, outra fita. Outra fita. Outra fita. Toc, 2011. Toca o negócio aí. Toca o negócio aí. É DJ Sinistro, mané. Toca o negócio aí. Um de nós. Toca o negócio aí. Pra ser um de nós, tem que ser. Mixtape, outra fita. Outra fita. Outra fita. Toc. 2011. Toca o negócio aí. Toca o negócio aí. Avisa eles que o sinistro não morreu. Avisa eles que o bagulho tá doidão. Os comédia e os pilantra se escondeu. Só ficou o chapa quente na missão. Avisa eles que o sinistro não morreu. Avisa eles que o bagulho tá doidão. Os comédia e os pilantra se escondeu. Só ficou o chapa quente na missão. Mixtape, outra fita.